lançando música nova. Um sábado à noite você paga. MeuCDs.com. Mas quando chegar no domingo e me vai lembrar, aí você vai procurar e novo vai querer voltar. E eu não vou mais, eu não vou, vou voltar. Repertório de desculpa, eu já conheço. Quando ele acaba, você tenta me vender. Sem argumentos, a saída é levantar e dizer que não quer. Os seus erros, eu garanto que o pior é achar que você está. MeuCDs.com. Um sábado à noite que você vai achar, e o Lucas pra te consolar. Mas quando chegar o domingo à tarde e me vai lembrar, e se diz, aí você vai procurar. De novo vai querer voltar e eu não vou mais. Eu não vou. Arrumado para o Deus. Repartou a mão do Rio. Vai mais uma, Tatá, mais uma, Tatá. Vai, vai. Vai na pegada do Maquê. Uh!